história, da excelsa glória, Jesus se humilhou ao mundo pecador. Foi desprezado, dos seus rejeitado, varão de lágrimas e grande dor. Que amor profundo, eu não compreendo, quando por mim se entregou. Eu vi o perdido e condenado, as minhas culpas Jesus pagou. Sublime que me redime, Jesus, meu Salvador, meu Rei e Criador. Sua majestade em plenitude, pela coroa de espinhos trocou. Que amor profundo, eu não compreendo, quando por mim se entregou. Eu vi o perdido e condenado, as minhas culpas Jesus pagou.